de ouvir somar. Irmã da cruz do Calvário, eu sou crente, gangsta, perpetuado lá pra trás. No estilo nervoso, sentar o aço em quem? O inferno é criminoso, sou mensageiro sangrando pela sua alma. No vale da escuridão, os irmãos são de senzala. De mini uso R15, o gigante vence. Combate mortal na arena do sobrevivente. Leões feroz é embaçado na selva de pedra. Herói de clima de tensão, adverte essa era. Poucos minutos pode crer, calendário celeste. A terra em metamorfose, levantam-se as pestes. Retroceder jamais eu devo, sou o escolhido. Determinado a subir do céu do paraíso. Passo mão branca, tá ligado, o campo tá minado. Querem me derrubar, se inclina adversário. Mas vou sair do calabouço como fez José. Governarei no Egito, adepto de Lucifer, mundo desgovernado. Libertinagem de boa, guardar agora o que tens. Ninguém tome tua coroa, tem escarlate na nação. Sou a um trovão, anunciando o fim, o início de Armagedon. Mais de milhares condenados, são manipulados da mídia que joga sangue e divulga os finados em Israel, terra santa. O gringo se explodiu, crânio ortodoxo, Oxalá, Alá, quem viu? Marcha soldado, mira leis e não mitologia. Segunda ordem mundial, guerra de carnificina. Exterminem em massa, lastra epidemia. É 3000 volts, contenção, som de hemorragia. Que Jesus Cristo logo vem, volta soberano. Os sete selos se abrindo, o tambor vai girando. Corta a voz sem massagem, aqui narra esse fato. Na terra, contaminação dos atos pecados. Cavalo de guerra, apocalipse, gatilho acionado. O pesadelo é real, prisioneiro nos cárceres. Que nas taças de sangue, no terror se alastra. Hemorragia da cruz, alto poder. Resgata, ecoa nos quatro cantos da terra o evangelho de Cristo. Salve-se quem puder. Se levante à vista da terra. Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse.